dia, foi autorizado, pistão a zero. Vento calmo. Foi autorizado no zero, está presente no meio. Estamos 42, libera direita, alfa de leste, portão 4. Direita, alfa de leste, portão 4. 3, 2, 1. Estamos no meio, a Alfa Juliette remota 1-2.